Radio. DJ Radio. Powerplay. Número 9 para Cato Jiménez e Luis Vázquez com o tema Bucaro, a remix de Javi Torres. 9. We'll be right back. Power Play. Avançamos para o número 8, onde está um tema que já foi primeiro lugar. Este DJ Got Us Falling In Love é o nome do single, que conta com a participação de Usher e Pitbull. É o número 8 esta semana. Hey. Your life won't get you right. 'Cause baby, tonight, the DJ got us falling in love again.

question. Life set. Power play. Número 6, esta semana para Reggie e Kaya Jones, Take It Off. 6. Você está a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. Live Set. The Sound of Music. Live Set. Play. Estamos de volta para a contagem dos 10 temas dança com o maior sucesso neste momento em todo o mundo. Estamos de volta então para a contagem dos 5 primeiros, a segunda parte. No número 5 esta semana contamos com Bass Clapped, featuring Chris Arnott. O single chama-se Where Do We Go?

Power Play. Número 4 para Harry Romero e Junior Sanchez, Where You Are, a remix para Steve Angelo. 4. set. Live set. You listen, you groove. Power play. Esta semana no número 3 temos mais um tema novo, entrada direta para a terceira posição, Max Beth com Mad Clinic. 3. We'll be right back. Set. Power Play. E chegamos ao número 2, onde está o tema que era número 1 a semana passada, portanto temos um novo primeiro lugar esta semana. Para já vamos conhecer então o número 2 para Duck Sock e este Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Maximum power. It's satisfaction. My sense, my sense. Power play. Finalmente chegamos ao número 1. Temos esta semana Afrojack e Evan Simmons, Take Over Control. Um tema que já andou nas posições cimeiras, saiu da tabela, voltou para agora chegar ao primeiro lugar esta semana. É o número 1. One. Thank you.

djzeluis.com. Complete, raptured, tastes so sweet. this fire even more. Don't tell it where we will be next. Surrender to your rapture arrest. with DJ Zé Luiz. Produção Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. DJZelwish.com. Strayzant. DJZeluis.com.